da escola. E com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar. Quem diria que você iria ficar tão bonita? Não usa mais o vestido de chita, nem a sandália de amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura. Parece mesmo uma escultura, delicada no andar. Apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Lourenço e Lorival, Menina da Aldeia. Eu vou dar uma paradinha e volto já já. Você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Passando o carnaval, começa aí a temporada de festas, né? Exposição agropecuária, aniversário de cidade, festas religiosas. E se você está programando uma festa, se você é o promotor, se você está mexendo com isso pela primeira vez, se você já mexe, é só você ligar 61 99 81 3601, que você vai ter o seu trabalho muito facilitado pela RBM Música, que é uma empresa que atua há mais de 30 anos promovendo eventos com as maiores nomes da música do Brasil. 61 99 81 3601, essa empresa que cuida da minha carreira há mais de 30 anos, né? Você vai levar para sua cidade o show de Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Djalma Lima Monteiro, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. O telefone é o 61 99 81 3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Marcinha França e seu tio Ronaldo Adriano, Último Adeus. Hey.

ligou o computador e entrou na internet. Vasculhou meu notebook, WhatsApp e o Facebook e descobriu as piriguetes. Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. É só as fãs que tava curtindo ali minhas fotos, mandando aquele alô no zap zap. Ela já desconfiada, eu estava lhe enganando. Revirava as minhas coisas, minha roupa está cheirando. Ligou o computador e entrou na internet. Vasculhou meu notebook, WhatsApp e o Facebook e descobriu as piriguetes. Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa, desta vez nós dois separa. Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tocantins, grande abraço! Sucesso! Roberto Ney, hoje eu vou pro boteco pra Dona Conceição e a turma do Quiabo lá em São Francisco, nas Minas Gerais. No próximo bloco, você já fez as contas pra saber quanto é que custa uma empregada doméstica hoje? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica que as leis às vezes querem proteger, querem amparar uma classe social e acaba prejudicando. Eu me lembro muito bem, no tempo que eu era menino, cada fazenda tinha os seus agregados, né? O cidadão ficava lá, tinha uma casa, aí ele tomava conta da fazenda, criava um gadinho dele, criava uns porquinhos dele, uns franguinhos, os filhos cresciam ali, e era uma vidinha simples, uma vida racionada, mas uma vida digna. Aí veio uma história de melhorar as leis do trabalho das fazendas, e simplesmente acabaram com os trabalhadores rurais e criaram os boias frias, né? Quer dizer, uma lei que veio para ajudar só fez atrapalhar. E a mesma coisa se repete agora com essa lei das empregadas domésticas. É claro que as empregadas domésticas merecem ganhar muito mais do que ganham. Mas a gente não pode esquecer que quem paga a maioria das pessoas que têm empregadas domésticas também trabalham. E só que essas pessoas não têm aumento há muitos anos, e o aumento que tem é inferior à inflação. Ainda tem um problema maior: o desconto do imposto de renda, a retenção do imposto de renda, a correção que é feita. O governo está sempre metendo a mão na gente, então a gente fica sempre em defasagem. O governo está sempre levando mais dinheiro da gente do que poderia levar. Então acontece que as famílias perderam a condição de ter uma empregada doméstica fixa em casa. Eu digo isso porque no meu caso eu tinha e deixei de ter. Porque você aqui, a gente está falando aqui de empregadas domésticas que custam um salário mínimo, que é o que se paga mais ou menos pelo Brasil afora. Só que aqui em Brasília não, aqui você não consegue uma empregada doméstica que saiba fazer as coisas por menos de 2-3 salários mínimos, né? E aí tem o INSS do empregador, que é 8%, tem o salário bruto normal, que agora é 880. Tem o seguro de acidente de trabalho, que é 0,8%, tem o fundo de garantia, que é 8%, tem a antecipação da multa do fundo de garantia, que é 3,2%, né? Você tem 13º, férias, 1/3 das férias. Você somando tudo isso, você pode multiplicar, pode botar mais 50%, né? Então, se você paga 880, a empregada vai te custar 1.300 e pouco, R$1.400. Se você paga 1.000, vai custar 1.500. Se você paga 1.500, vai custar 2.250. Então essa é a conta que você tem que fazer, né? Por isso é que simplesmente a categoria de empregada doméstica no Brasil hoje está restrita a quem tem muito dinheiro. Praticamente foi extinta. E agora as empregadas que tinham o conforto do salário fixo estão tendo que se virar nas diaristas, né? Fazendo aí as faxinas por aí. E famílias que faziam 2-3 faxinas, o trem está tão apertado que está fazendo uma de 15 em 15 dias. Daí eu tenho algumas amigas que são faxineiras, me disseram que a coisa está feia, porque gente que tinha toda semana, pessoal, tinha muitos anos, Cleito, que eu trabalhava naquela casa ali, e aí agora era toda semana, agora é de 15 em 15 dias. O trem está feio, né? Fizeram com o Brasil, acabaram com o Brasil, né? Então nós temos que reconstruir, porque o Brasil foi simplesmente destruído. Lázaro do Piauí, Agora é Tarde. Não me ama. Você disse a todo mundo que não me quer. Mas quando você tá sozinha, você chora. E disse a uma amiga que nunca mais foi mulher. Você tá sentindo é falta do meu carinho. Você vive sempre lembrando do que passou. E dorme chorando agarrada no travesseiro, sentindo saudade do cheiro do meu amor. Agora chora, chora, chora. O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora. Agora chora, chora, chora. O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora. Arrependimento não mata, mas dói demais. Saudade querendo voltar algum tempo atrás. No fundo você tá querendo que eu volte logo. Agora sou eu, meu bem, que não quero mais. Agora chora, chora, chora. O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora. Agora chora, chora, chora. O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora. Arrependimento não mata, mas dói demais. Saudade querendo voltar algum tempo atrás. No fundo você tá querendo que eu volte logo. Agora sou eu, meu bem, que não quero mais. Agora chora, chora, chora. O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora.

Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos. O que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou com você. Vou ficar em casa o ano inteiro. Seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Sosseguei. Obrigado. Obrigado. Jorge Mateus, sosseguei. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, comadre, eu sei que você tá dando pulo de meta aí pra poder acertar as contas, né? Parece que o mês tá espichando. Você já trocou as marcas, já trocou carne de primeira por carne de segunda, né? Um dia na semana você não tá comendo carne, tá comendo ovo e o trem tá feio. Mas tem uma providência que você não tomou ainda, você não trocou ainda essas lâmpadas que você tem aí, que já foram econômicas, mas agora são gastadeiras. As lâmpadas econômicas hoje são as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, porque elas clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Você já pensou se botar uma lâmpada sabendo que você só vai ter que trocar daqui a 5 anos, mais de 5 anos, porque 5 anos, se ela queimar, você tem a garantia que você vai receber uma novinha em folha, né? Então, é a maneira que você tem. Para que você vai continuar gastando muito se você pode gastar pouco? A economia chega a 90%. Você pode substituir uma lâmpada dessas que você tem aí de 100 watts por uma de 7, 8 watts, dá uma economia de mais de 90%, né? E você, meu amigo, que é revendedor, que tem a sua elétrica, eletrônica, seu supermercado, ligue 61-9981-3601, porque o vendedor não vai passar aí para vender as lâmpadas LED do Wellmax Brasil, viu? Ligue 61-9981-3601, esse telefone é do nosso escritório. Nós vamos pegar o seu contato, vamos passar para a fábrica e você

pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais, pois se algum dia apresentasse o ensejo, eu pecaria 100 mil vezes mais, 100 mil vezes mais. Leo e Léo, apenas um pecado. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Mahatma Gandhi. Os fracos nunca perdoam. O perdão é uma qualidade dos fortes. Os fracos nunca perdoam. O perdão é uma qualidade dos fortes. É a frase irretocável do pacifista Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Carlos César e Diego. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio a semana inteira, mas você sabe que você pode me acompanhar também na televisão aos domingos pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque a nossa televisão ela fica o tempo inteiro, 24 horas na internet. É só você acessar www.rbtv.com.br, você pega no computador, pega no seu tablet, pega no seu telefone, no seu smartphone, né? E também são mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão e ainda a TV Oi no canal 1, a Claro TV no canal 13, a Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, o canal C1 das Parabólicas e, como eu já disse, o site rbtv.com.br. Todo domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Já para a sala de aula, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Carlos César e Diego, o perdido do ano. Fui pego no flagra e o alarme disparou. Fui beijar outra boca que não era o meu amor. Eu que não sabia estava sendo vigiado 24 horas por alguém monitorado. Você cai os pés e Diego tentando dar o perdido do ano. Olha só no que deu. Tava tudo armado pra eu dar uma escapada. O perdido do ano na minha namorada. Falei que eu tava mal, de baixo astral. Não vou sair não, nem a pau. Desliguei meu celular pra ela não me rastrear. Meu carro tá na garagem, ninguém vai desconfiar. Fui de carona com os amigos pra não correr perigo. Tudo é mais gostoso quando é proibido. Tava tão perfeito, nada de suspeito. Mas em pouco tempo o clima ficou tenso. No meio da balada o DJ anunciava: atenção, você que acha que deu perdido na sua namorada, ela tá no camarote beijando outro cara. Fui pego no flagra e o alarme disparou. Fui beijar outra boca que não era o meu amor. Eu que nem sabia tava sendo vigiado 24 horas por alguém monitorado. Fui pego no flagra e o alarme disparou. Fui beijar outra boca que não era o meu amor. Eu que nem sabia tava sendo vigiado 24 horas por alguém monitorado. Tudo armado pra eu dar uma escapada. O perdido do ano na minha namorada. Falei que eu tava mal, de baixo astral. Não vou sair não, nem a pau. Desliguei meu celular pra ela não me rastrear. Meu carro tá na garagem, ninguém vai desconfiar. Fui de carona com os amigos pra não correr perigo. Tudo é mais gostoso quando é proibido. Tava tão perfeito, nada de suspeito. Mas em pouco tempo o clima ficou tenso. No meio da balada o DJ anunciava: atenção, você que acha que deu perdido na sua namorada, ela tá no camarote beijando outro cara. Fui pego no flagra e o alarme disparou. Fui beijar outra boca que não era o meu amor. Eu que nem sabia tava sendo vigiado 24 horas por alguém monitorado. Fui pego no flagra e o alarme disparou. Fui beijar outra boca que não era o meu amor. Eu que nem sabia tava sendo vigiado 24 horas por alguém monitorado. Fui pegou no flagra e o alarme disparou.